fold the bait. Alô, DJ Neto Show! Pra cima! Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém a bunda batendo no chão, é a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar o pique. a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Pique da boa, pique da boa, pique da boa, boa é sim, não é. Pique da boa, pique da boa, pique da boa, boa é sim, não é. DJ Paulinho, tadinho das produções. Que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica. Nas edições do Manil, então, com o DJ Show do Pará. O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Malho beat, tapa 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá mais no beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, pá, volta a caixa tá ardendo, vai. DJ Neto Show, simplicidade e humildade ao seu dispor. O Felipe é baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Pra São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder caixa tá dela, vai. Baile de favela, invasão é baile de favela. E assim é baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a peca dela, vai. Ela veio. baile de favela. Já São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela. Vai, beleza Maria é baile de favela. E Vazal é baile de favela. E a Trazinha é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela. Vai. Só, presta atenção, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China Insuperável. Mais que nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. DJ Neto Show, o moleque consagrado, mantendo no mil grau. A pontaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. Mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo. É sem gracinha, o tio quer aqui, vem carequinha. DJ Marcos Cauê, DJ, DJ China Insuperável. Mais que nome, é uma marca. A pontaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá. Emoção, diversão e criatividade. Simplesmente o top DJ da galera. Metal Show. Show. E de sainha vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Vou abusada, sou desse jeito. Me olho no espelho e vejo tudo perfeito. Das recalcadas, quero distância. Fica caladinha e olhando a minha dança. Ai, digidon, digidon, digidon. Ai, ai, digidon, digidon, digidon. Ai, digidon, digidon, digidon. Ai, ai, digidon, digidon, digidon. DJ Daniel, o Digidon, junto com o Somarás, tá muito bom. Esse DJ Junior Vidal. Tra, tra, tra, tra. Minha galera vai no tra, tra, tra, tra, tra. paixão. Fogo na Babilônia. Vai, ó, ó Babilônia. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Neto Show! Um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Me imagina o quanto quero vencer. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você. Sinto que você gosta de ouvir. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto quero vencer. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Pra você, vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você. Meu vício, meu vício, meu vício, tu. coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar, dar. No sexo dou meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha, quando beijo e passo a mão. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom, bom. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Pega a nossa dança, escuta o nosso som. Pra toda comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar, dar. No sexo dou meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha, quando beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom, bom. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Neto Show. Neto Show. É DJ Neto Show. Fala, José. Avião. Léo, Léo, Léo, Léo. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Chamei só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando e o piso ainda tá cheio. Enchendo e derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. O sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar. Na casinha é pra beber, a gente bota pra full. Beber, beber, beber, beber. A gente bota é pra beber, beber, beber, beber, beber. A gente bota é pra vai. Beber, beber, a gente bota é pra beber, beber, beber, beber. No carnaval do Porto das Dunas vamos botar pra full, full time. C3. Jonathan do Sapato e Sobreira. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Show e só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando, o freezing ainda tá cheio. Enchendo e derramando, domingão tá lá no meio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando fogo. Ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar. pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, que não me ligou. E me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Olha que não me ligou. E me deixou solteiro. Sofro de amor. Pega o litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Vou te eslovar. Oh, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Que não me ligou. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Olha que não me ligou. Deixa eu solteiro. Caleguinho. Olha que o mundo dá volta se olha eu. Mas agora pela vida, porque ser desprezo, criei um brinquedo. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, Renato. Olha, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. E que não me ligou. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Eu fui dormir com saudade, eu amei.

Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Joga pra cima, moçada. Pensei que cê fosse embora. Eu não tive resposta, mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Chama na mão! Hey, hey, hey, hey. Legal, geral, legal, geral. Simone, Simone, as coleguinhas mais amadas do Brasil. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Hey! Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Duas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos. Os teus dedos adentrando os meus cabelos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pra cima, ai. Pensei que você fosse embora. Eu fiquei sem resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. Está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Não fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse: você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar.

Emoção, diversão e criatividade. Simplesmente o top DJ da galera. Neto Show. Show. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Shoot you up right now. Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar com a Jota dela. Vai, ele é baile de favela, que a Amazônia é baile de favela. São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder com a Jota dela. Vai, vai, vai, vai, vai. DJ Neto Show, o moleque consagrado, botando no mil grau. Baile de favela. Veio quente, e hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar com a Jota dela. Vai, ele é baile de favela, que a maconha é baile de favela. São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder com a Jota dela. Vai, vai. baile de favela.